estou entendendo, não devo mais nada. Quem está devendo a risada e a piada? Quem está devendo a risada e a piada?